escrito pelo destino será. Manos que eram firmeza, deixar a desejar. Beija bem, rapaz, maluco nunca mais. Se der mancada, deixa falha por aqui e jaz. Sabe como é, não vão dar chance, ô boi. Acertos de contas, lamentável já foi. Na moral, analisando a 20 por hora. Cê vai rápido demais, na curva se estoura. Chegou a minha hora de dar a ideia. Chegou a hora da minha estreia. Não deixo a desejar de forma alguma. Não oculto minha face, nem coisa nenhuma. Não pipoque, não pilantre, não seja meia boca. Pra laranja vacilão, a sorte aqui é pouca. E uso de sabedoria pra ganhar o jogo. Te derruba sem arma branca ou de fogo. Maluco que era firmeza na falta de atenção. Dia após dia já não é seguir bom. Tô de boa no rolê só pra ver qual que é a correria pelo certo que nos mantém de pé. Sonhos que sonhei pra mim, rapaz. Vidas que não voltam mais. Um dia hei de encontrar a paz. Esperança não morre jamais. Truta, vê se me escuta. Falo sério, um break na falta de obediência, adultério. Quem é quem? Ainda ninguém sabe. Mas com o tempo aparecem os covardes. Foi assim várias quebradas que eu colei. Nessas circunstâncias que deitaram outro dia eu sei. Por falta de consciência, de compreensão. Envolvimento com drogas, apetê e doentão. Dizia ser bicho solto, achava que dava bom. Cheio de dinheiro, droga, mulher, confusão. O crime é cruel, que situação. Rajada na madrugada, lá se vai mais um irmão. Dei vários conselhos, resgate era o que queria. Na ausência dos pais e também das tias. Os corre não é desse jeito, vê se entende truta. Quem corre pelo errado, a carreira é curta. Veja nas minhas rimas faladas. Qual que é da cena, qual que é dessas paradas. Na busca pelo certo, dê a volta por cima. Vê se descola um trampo, resgata a sua autoestima. Sonhos que sonhei pra mim, sonhos rapaz pra mim. Vidas que não voltam mais. Um dia hei de encontrar a paz. Esperança não morre jamais. Sonhos que sonhei pra mim, sonhos rapaz pra mim. Vidas que não voltam mais. A vida um jeito prático. Pra sobreviver aqui tem que ser mágico. Conheço bem quem procede na quebrada. Querem destacar, mas aqui não é nada. Tô sempre na humilde, cê tem que ver. Tô desbaratino, mando ideia pra você. Quem cresce demais, logo vai com barrabás. Na esquina virada é tombo, na mão do capataz. Já cumpriu sua cota, mais um já foi. Já cumpri minha palavra, mais um sem boi. Na guerra fria ou no mundo de ilusão, ative sua mente preparado pra reação. Esquema de periferia, consciência é necessária pra viver aqui ou em qualquer área. Dando ideia em você não é brincadeira. Irmão, irmã, pense bem, não faça besteira. Quero ver você na paz, sem dar falha. Ser um vencedor na labuta, na batalha, na correria diária. Sempre achar falha ou tranca. Felicidade é viver com esperança. Sonhos que sonhei pra mim, rapaz. Sonhei pra mim. Vidas que não voltam mais. Um dia hei de encontrar a paz. Esperança não morre jamais. Sonhos que sonhei pra mim, rapaz. Vidas que não voltam mais. Sonhei pra mim. Não.